sere o sete de repente vazio. Levantei quando olhei, em frente à porta era você. Quase não acreditei. Seu amor, e você voltou.